bons edificam seu castelo. Quem se identifica, fortifica o elo. E a mente se elevar, as trincar. Pode pá, as trincar vai chegar. Não há distância entre discípulos e mestre. Vos apresento nossa identificação ao rap. Constante voz que grita mesmo contando suas rimas. E aquela voz que dizia não baixe a guarda, prossiga. A mente cheia de marra, disposta a tudo ou a nada. Até as palavras que ninguém fala serão contadas. O que te serve de normas pra julgar, a gente manifesta. Pois o que uma não tem, a outra completa. Contando os versos algébricos, endereço certo. Manifesto meu intelecto, raivoso e histérico. O estímulo não vem de elogios, nasce da expressão. Desafio onde guia o meu esforço, que segue atrevido. Ou se observe, absorve, reserve. Conte breve, apresse, faça prece. Esquece a tese, teste, termine, recomece. Reinicie, põe em xeque. O que vale mais, investe, vê se não se cresce. Sem discurso repetitivo, convença quem é genuíno. Troque o disco, risco, arrisco e sou apino. Rosa com espinho, sou um vício nocivo. Rabisco meus trilhos rumo ao equilíbrio e sigo meu caminho. Breque sua arrogância falada por cartas marcadas. Não faço das suas minhas palavras, fecha aspas. Baixo o tom, se levante, encare o horizonte. Quem se enverga só vê o chão, então siga adiante. Este é pra aquele que se identifica. Cidade Tiradentes, Zona Leste. As trinca. Três mina no vocal e um DJ no vinil. Representatividade das quebradas que emergiu. Essa é pra aquele que se identifica. Cidade Tiradentes, Zona Leste. As trinca. Três mina no vocal e um DJ no vinil. Representatividade das quebradas que emergiu. Cadê o rap combatente na quebra das correntes? Seu consciente te cobra a ideia ausente na mente. Rima eloquente nas track, moleque, fica ciente. Porque quem anda pra trás não pode seguir em frente. Cheio uma pá de speed flow, sem dicção, sem direção, sem noção, sem razão, sem conteúdo pros irmão. Pras minas só sobra o refrão, se elas tão contente. Eu não. Tomei de assalto um espaço conquistado na força. De onde eu venho é assim, correr atrás aprendi. Porque se eu ficar parada, ninguém vai correr por mim. Sonha, sonhei, sonho sim, trampei e vou prosseguir. E se não toca nas rádios, não faltam ouvidos pra me ouvir. Aqui em qualquer lugar, quem tem boca vai falar. Se falar dor passa mal, no mal cê pode passar. Dois ouvidos pra ouvir, uma boca pra cantar. Dois olhos pra vigiar, os bicos sujos, traíra. Tem quem só fala nas costas, na frente é minha simpatia. Ficar no dungeon constante, mas em pagar de alegria. Já tô ligeira nas tramas do seu poder paralelo. Ainda acha que eu sou dentista pra aturar seu sorriso amarelo. Cavalo de Troia no meio dos que pediram arrego. Bomba acionada no mais.